didn't he blow my mind? Here it comes, bring a little love and honey. Here it comes, take away the hurt inside. Here it comes, it's everything that matters to here me. It comes, it's everything I want in life. Milk and toast and honey, ain't it funny how things sometimes look so clear and feel so near? The dreams I dream. Baby, ooh, the heaven falls on. Sejam bem-vindos ao programa Os Sons da Lua. Eu sou a Joana Santos e vou estar consigo aqui durante 60 minutos, trazendo para si boas músicas. Hoje, dia 18 de outubro, cá estamos para mais uma hora em que misturamos os sons da Lua à calma e à agitação da noite. A noite pode ser um mistério para muitos de nós, mas também merece e também precisa que se entre pela noite de uma forma calma. Vamos continuar com boas músicas. Entramos neste programa com os Roxette e logo depois com os The Verve, com The Drugs Don't Work. Vamos prosseguir agora com I Will Never Break Your Heart, tema dos Backstreet Boys. Logo depois ficamos com Run, na voz de Leona Lewis. Este original aqui cantado por Leona Lewis pertence ao Snow Patrol, mas sem dúvida que ela fez de uma grande interpretação. Terminamos esta nossa primeira seleção com Angel, na voz de John Secada. São estas as três primeiras vozes. Que... três primeiras não. Três segundas, porque as primeiras já lá foram, mas são as vozes que se seguem, que nos fazem companhia durante alguns minutos. Fique por aí, eu já volto para falar mais um pouco consigo. Baby, I know you heard it. Right now you feel like you can never love again. Now all I ask is for a chance to prove that I love you. From the first day that I saw your smiling face, honey, I knew that we would be together. I'll never break. Sintonia. Tenha gostado das músicas que lhe trouxe até aqui. Vamos continuar nesta nossa noite muito calma e ao mesmo tempo agitada, agora com os 911, com o tema The Day We Find Love. Logo depois ficamos com Darius, Live Twice, e terminamos esta nossa seleção com Connor Reeves, com Heart Bone. São estas as três vozes que se vão ouvir por aqui, com mais três baladas para si, nesta noite em que a lua lhe faz companhia. Ooh, yeah, yeah, yeah, yeah. Isn't it my tears will soon be over. With your conscience clear for a new life ahead. Don't be sorry, I really need to hear the truth. The only thing I'm asking, cause I need you to remember me. As the only one who set you free. Maybe time alone will make you see. My soul, my soul. Please please forgive me if I didn't say I love you every single day. Oh. If I could only let you know, I'd give up everything I am for just one more day with you. There's nothing I wouldn't do. I could I let it pass me by, let me get it safe. because our love, it took us to another place, and it's so hard for me to face. But if you really have to go, you take the high, I'll take the low. Ooh, ooh. But when you leave me, don't you know? Esta noite que tem os sons da lua para si é uma noite em que você pode sonhar, uma noite em que pode libertar a sua imaginação, porque a imaginação é só sua, é intocável pelos outros, é inigualável. A imaginação só você a pode moldar e pode deixá-la ir e voltar às vezes que ela quiser. A sua imaginação vai até onde você a deixar ir. E deixe que a sua imaginação vá e voe ao som das músicas que temos para si. Mais baladas vêm para si aqui nos Sons da Lua, para que você possa aproveitar e possa relaxar, ouvir-nos. Vamos ficar com Mother and Song, tema de Ronan Keaton, featuring Yusuf Islam. Logo de seguida, seguimos com Lion Jackson com o tema When You Believe. E terminamos esta nossa seleção com a voz inigualável de Rian Dunn com o tema We'll Be There. São estas as três músicas que tenho para si, para lhe oferecer. It's not time to make a change, just relax. Take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot. Think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do, it turns away? It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was all that to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. And all the times that I've cried, giving all the things I knew inside, it's hard, but it's harder to ignore it. You go and make this day right. I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you just to run and hide, too frightened to begin. But if we dare to dare, don't wait for answers from the skies. Each of us can look inside and hear this song within. It's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you will. You will when you believe. They don't always happen when Antena Web. just bring salvation back. Where there is love, I'll be there. I'll reach out my hand to you. I'll have faith in all you do. Just call my name and I'll be there. My world and dreams around you. I'm so glad I found you here. I'll be there with a love so strong. I'll be your strength. You know I'll keep holding on. Let me fill your heart with joy and laughter. Togetherness, well, it's all I'm after. Just call my name and I'll be there. I'll be there to protect you. I'll be there with this unselfish love that respects you. Just call my name and I'll be there. No, I'm so glad I found you. I'll be there with a love so strong. I'll be your strength. You know I'll keep. O programa Os Sons da Lua de hoje. Espero que tenha gostado de estar connosco. Para mim, Joana Santos, foi um prazer estar consigo e trazer-lhe todas estas músicas. Vamos terminar este nosso programa com How Must Hair, tema de Brian McVaden, featuring Delta Goodrem. Logo depois, ficamos com as bonitas vozes de Laura Pausini e Luís Fonsi com Tudo Vuelve a Empezar. E terminamos esta nossa seleção com Joss Groban com a participação de Charlotte Church no tema A Prayer. São estas as três músicas que lhe deixo para o final dos Sons da Lua. Da minha parte é tudo, desejo-lhe uma ótima noite, um ótimo descanso se for o caso, se estiver a trabalhar, um bom trabalho, se estiver apenas por aí a ouvir-nos, que fique então com uma ótima noite e fique na nossa companhia. Desejo-lhe tudo bom, que tudo fique bem consigo. Até para a semana. Did I hear you right? 'Cause I thought you said, let's think it over. You have been my life, and I never planned growing old without you. Lastimamos suficiente, cuesta mirarnos frente a frente. Después de un puño contra la pared, de donde arranco yo un abrazo mientras tú juntas los pedazos. Es preferible callar. Necesitamos el silencio para respirar. Llora conmigo hasta que el cielo sea cielo, hasta que el frío que hoy sentimos se convierta en fuego, hasta que yo eso que quedó vacío ocupe su lugar y todo vuelva a empezar. Ah, pasan las tardes sin mirar, sin ver. Nos aguantamos el cariño por no portarnos como niños. Mejor sentarme al borde de tu piel que echarle sal a las heridas de quien más amo en esta vida. La calma está por llegar. En cuanto aclare la tormenta, nos vamos a encontrar. Llora conmigo hasta que el cielo sea cielo, hasta que el frío que hoy sentimos se convierta en fuego, hasta que llore el mar y el beso que quedó vacío ocupe su lugar. Sigo aquí, tan lejos y tan cerca de ti, que no me falta. No me faltas. Sé que la rabia es pasajera y aunque otra guerra espera, yo no me marcho, tú no me dejas. Llora conmigo hasta que el cielo sea cielo, hasta que el frío que hoy sentimos se convierta en fuego, hasta que llore el mar y el beso que quedó vacío ocupe su lugar y todo vuelva a empezar. You'll be all right. Grace, give us faith so we'll